Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo, e você? Tirando a chuva... Olha, noite aí. Desculpa, perdão. Tirando a chuva, tá tudo bem. Pois é, aqui tá um sol assim de... falando um sol assim, olha, falando sério, tá parecendo que está na caatinga nordestina. Ai, assim, meu Alex. Deus do céu. Então, o sol, esse clima, vou te contar, né? É por isso que não é mais surpreender quando a gente fica sabendo que alguns acontecimentos narrados da Bíblia lá de chover, de nevar no deserto, né? Quer dizer, coisa muito louca. Olha, mas... sua convidada já está na linha. Sensacional. Gente, a gente vai começar o programa, dessa vez com a entrevista, entrevistando a grande Andrea Ormond. Ela até queria até agradecer ela ter nos encaixado aí, porque ela está num... Está passando férias e, obviamente, a gente decidiu perturbá-la nas férias. Ela mora no Rio, mas ela está em Sampa. A gente está falando com ela, então, só dar um briefzinho na carreira dela, tá? Formada em Letras e Direito pela PUC, do Rio. Ela também é escritora, né? Além de curadora e crítica de cinema. É autora da trilogia de livros Ensaios de Cinema Brasileiro, dos Filmes Silenciosos ao Século XXI. Ela mantém há cerca de 13 anos o blog Estranho Encontro. Senão foi onde eu conheci o trabalho dela. Que é exclusivamente sobre cinema brasileiro. Ela colabora na Folha de São Paulo, na Revista Cinética, participou, colaborou com revistas, com a revista Filme e Cultura, na Rolling Stone, na Teorema, e na ficção ela publicou dois livros, um chamado Longa Carta para Mila, que é em 2006, ou seja, ela tinha o blog há mais ou menos um ano, e depois, e recentemente, em 2017, ela publicou Rainha, é um livro de ficção. Então, queria dar as boas-vindas. Tudo bem, André? Tudo ótimo, Marco. Tudo jóia, Cris. Então, bem-vinda e vamos começar pelo início, tá? Por favor. Fala como é que o seu... qual é a sua primeira memória em termos de cinema? Olha, cinema... Não precisa ser um filme que tu... tenhas orgulho de ter visto, que ter... mas assim, a tua primeira memória, assim, de ver um filme no cinema. Sim, então, isso eu tenho orgulho, sim, porque foi um marco da minha geração, né? Ir fisicamente no cinema foi com o filme dos Trapalhões. Ah, é? Qual deles, lembra? Olha, eu não me recordo, mas eu era muito menina, isso devia ter uns 5 anos, uma coisa do gênero, assim. E aí a gente foi... Fala um pouquinho mais alto, só, querido, que eu tô meio surdo, tá? Tá, eu também tô te ouvindo meio distante. Tá, assim, eu vou berrar aqui, não tem problema. Tá legal. Tá, fala aqui. A gente faz uma coisa meio heavy metal, eu grito daqui. Exatamente, bem hardcore, sem problema. Tá ótimo, excelente. Enfim, aí eu vi esse filme dos Trapalhões e essa foi a primeira vez em que eu fui efetiva, que eu tenho a lembrança, né, de ter ido ao cinema. E depois disso, tanta coisa aconteceu, eu tive aquela fase do Sala Especial, né, que tantos de nós tivemos, depois... Era na Manchete, não era? Não, era na antiga TVS. Tá tudo bem, que eu me lembro que exibia comédias eróticas brasileiras, sim, direto, assim, a gente ficava, eu me lembro ficando de madrugada não, acho que era tipo meia-noite, mas ficando ali pra assistir, eu me lembro vendo até o Nuno Léo Maia, isso, eu me lembro ligando a TV e ele transando. No Homem de Itu, provavelmente, que é um grande clássico. Enfim, e os pais, eles achavam, né, atolamente, né, bobinhos, eles achavam que se... falassem para as crianças dormirem, as crianças iriam dormir, mas a gente não dormia. Claro. Né? Então dava para ficar ouvindo. Claro, pé de pano, né? O pé de pano, né? Meia, pé antepé, para... Claro. Claro. Claro. E no meu caso é mais engraçado ainda porque como menina, né? Porque geralmente os meninos é que tem essa história toda, de ver as musas e... essas coisas hormonais todas, mas eu desde garoto... Essas coisas hormonais é ótimo. E eu, desde menina, também curti muito, assim, muito aquela coisa do proibido, né? pelo fato de ter sido interditado, abriu uma caixa, assim, abriu uma porta. As chamadas, né? As chamadas na TV prometiam algo muito mais picante do que a gente via, né? Sim, exatamente. E você lembra, na época das locadoras, então, aqueles cartazes e aquelas fichinhas, né, em volta das caixas, claro. Aquilo era uma coisa espetaculosa. Nossa, né? Excepcional. Então, nossa, aquilo... mas assim, eu me lembro que eu ficava... até já na época dos pornôs, eu me lembro que não tinha como nos Estados Unidos, sempre ficando uma salinha separada. Então eu ficava na seção de faroeste, que era colado de pornô, já esticando, usando a minha visão periférica, né? E daí, obviamente, eu era obrigado sempre a alocar vários filmes, colocar filmes não pornôs em cima, pra não ficar chato na hora de locar, né? E obviamente, sempre o cara que ia me atender nessa hora ia no banheiro e daí vinha uma moça me atender. Entendi. Então. A experiência era traumática. mas que interessante, você fala, que a tua intro, então, a tua primeira vez no cinema foi vendo filme brasileiro ainda por cima? Foi filme brasileiro. Uau! Foi, com certeza. Uma coisa, querida, como é que foi daí que começaste a te interessar? Obviamente, viste muito filme francês, americano, sei lá, italiano, mas como é que, por que que o teu foco foi... nada contra, claro, mas por que o foco foi, te direcionou à pesquisa no cinema nacional? Porque o cinema que eu descobria cada vez mais sozinha e contra o establishment, digamos assim, contra o que me diziam que eu deveria ver, era delicioso. Sobre todos os aspectos, técnicos, de fotografia, direção, roteiro, e você encontra uma pessoa como Walter Ugo Cury, sendo colocada num valão comum ao qual ele não pertence. Então, ele era uma daquelas caixinhas ali com mulheres peladas e com frases bombásticas, mas o filme não correspondia exatamente a isso. Entendi. Então, daí que veio a beleza e que veio esse insight, digamos, assim, mas essa atração, mais do que insight, uma atração, né, por descobrir aquele universo todo. Então, que daí legal. Eu fui... né, cavucando, né, como um Sherlock Holmes e tal, correndo atrás dos filmes, e aí depois, muitos anos depois, surge o Canal Brasil. Quando surge o Canal Brasil, aí é que fica ainda mais irreversível, né, não só pra mim, mas pra muita gente, porque são filmes que, da Refefe, né, dos irmãos Faria, né, todos, tanta coisa que foi produzida, e eu vi meus coleguinhas, assim, já na adolescência, era o máximo posar de Glauberetti, sabe, de Amores do Glauber Rocha. Claro. Quanto mais hermético o filme, melhor, correto? Pois é, e não precisa ser efetivamente só assim, né, esse é um dos caminhos, né, mas por muitos erros e por muitas perversidades, né, e ideológicas, a gente foi sendo conduzido, feito rebanho, para dizer amém para certos tipos de filmes, e não foram os únicos filmes, né? Pensamento de manada, obviamente. Exatamente, né? E me fala, aí, se você descobrir desses outros, te abre o mundo... Hein? Oi, perdão. Desculpa, não, eu... Não, a ligação tá um pouquinho ruim, não tô te ouvindo tá. bem, perdão. Tudo perdão. Bem. Alô? Oi, sim. Ó, tá. Não, ela está dizendo o seguinte, só lembrar o pessoal, o blog dela, Estranho Encontro, obviamente é uma conexão ali no título, num dos filmes mais conhecidos da cinematografia, para quem é cinéfilo mesmo, da cinematografia nacional. Fala um pouquinho de como você descobriu o filme Estranho Encontro. Olha, o Estranho Encontro veio, assim, numa dessas grandes procuras, assim, de filmes do Cury, né? Do Walter Ugo Cury. Do Walter Ugo Cury. Do Walter Ugo Cury. E quando eu encontrei, foi um momento de acese, né? Pra usar um termo curiano, assim. De fato, poxa, olha só, de fato, ele tinha uma coisa diferenciada, né? Nessa manada toda, ele era um cara que pensava diferente. E quando eu fui fazer o blog, esse termo, essas duas palavrinhas vieram como se fosse uma mão na luva. Fechou exatamente a minha ideia, o que eu queria transmitir. Não só resgatar, né, é um filme histórico, um Estranho Encontro, né, de muitos anos atrás, 1958, mas além disso é como se fosse um estranho encontro com o cinema brasileiro, né, o cinema brasileiro não permitido, o cinema brasileiro estranho, esquisito, off. Né, então, quando o blog começa, tem muito essa premissa, né, de resgate histórico e também de redebater, trazer novas... papos, novos debates, assim, pra essa arena toda, né? Sem contar que é, de certa forma, um estranho encontro pra quem não conhece o teu trabalho, né? Se deparar com aquele blog que é específico sobre cinema nacional, né? Estranho no bom sentido, né? Porque, obviamente, não tá usando de forma pejorativa. Sim. Tá usando, obviamente, no sentido de não usual, né? Exatamente, né? Porque pensa o seguinte, se você foi sempre acostumado a ver determinados filmes como sendo os filmes brasileiros, isso te induz a um pensamento, né, hegemônico, claro, ortodoxo. Claro. Então é um estranho cinema brasileiro, um cinema brasileiro que nem sempre é falado. Com o tempo, outras camadas foram chegando no blog, né? Eu comentei também sobre filmes do cinema novo e por aí policiais. Afora. Policiais. Como, perdão? Eu falei policiais. Sim, policiais, né? Mas muitos dos policiais estão dentro dessa coisa off, né? Por exemplo, vou citar o Antônio Calmon. Claro. O Antônio Calmon tanto é o roteirista do Armação Limitada, né? De novelas. De novelas, Vamp, Top Model, né? Que marcaram gerações e gerações. Mas também é um cara que dirigiu a Matilde Sufável. E não existe nada mais off cinema novo do que o Calmon, porque ele foi cria do cinema novo e o renegou de certa maneira. Então ele era assistente de direção do Glauber Rocha. Sim. E aí ele foi para um caminho totalmente diferente, ele assumiu-se como gay, sem bandeirada, sem nada, mas sobre um desejo dele de falar eu sobre até comentei, eu até comentei quando entrevistei o grande Antônio Carlos da Fontoura, né? Eu acho assim o triunvirato de artesãos, né? De cineastas assim, no bom sentido da palavra que eu vou usar agora, tá? Ecléticos, né? Sim. Que se viram muito bem em tudo que é gênero. Eu diria que seria Antônio Calmon, o Miguel Faria Júnior e o próprio Fontoura, né? Eu acho aquele tipo assim, tu vê que eles podem fazer comédia jovem, podem fazer policial. Sim. Super dramático e pesado, quer dizer, faz ajuda. Por sinal, o filme que eu mais vi no cinema, que eu paguei 13 vezes, foi do Calmon, foi Menino do Rio. Olha só. Eu vi, claro, obviamente não tinha idade pra ver, de repente, o filme que é o melhor dele, na minha opinião, né, que é o Matilde Sufável, que eu sei que tu adoras também. Então, eu só vi depois esse filme, né, porque censura 10 anos, era, ou 14 anos, era o Menino do Rio. E me conta assim, querida, fala um pouquinho de... o que a pessoa pode esperar quando vai quando lê o teu blog? Olha, a pessoa vai chegar ao blog e vai abrir uma porta que vai dar em outra, que vai dar em outra, que vai dar em outra, que vai dar em outra, e por aí é como aqueles ovos poloneses, né? Acho que ovos russos de madeira, o cara tira um e tem vários dentro. Exatamente, porque a princípio pode ser só quem poder imaginar que seja só uma sinopse dos filmes, não é só isso, né? Existe uma contextualização, um esforço de contextualização histórica, ao mesmo tempo com todo o senso de humor que é possível, imaginável, que a gente precisa, né? E às vezes para dizer coisas sérias, nada como uma boa gag ou como uma boa piada. Misturando tudo isso com história, com outras questões, até mesmo psicanálise e tal, para trazer essa intenção, né? Que é algo que eu amo tanto, né? De tentar abrir os olhos das pessoas e ter uma visão renovada, arejada sobre o nosso cinema. Porque é um saco, eu posso falar isso de cadeira. O quanto às vezes você vai tentar começar a falar de cinema brasileiro e já vem aquela coisa, opa, sei. Só tem mulher pelada, só tem mulher... expressão putaria. Não, mas tá bom hoje em dia, né, André? Deixa bem na minha... Até que melhorou, né? Quase que tu chamaste até brilhantemente de sócio-comédias, né? Pois que aqui é. Que nós chamamos de produto de TV repetido ad nauseam, né? Sim, o pessoal paga pra ver o que pode ver de graça, né? Exatamente. Sim. E aí você vê filmes ali dentro, né? São centenas, muitos filmes ao longo desses anos todos, são praticamente 13 anos, né, de trabalho. E você vê filmes como, por exemplo, As Deusas. Do Cury, ou mesmo esse que eu citei, o Eu Matei o Flávio, do Calmon, e filmes do Alberto Salvar, que era um que até a gente poderia botar nesse triunvirato, estendê-lo um pouquinho, entrar uma quarta pessoa. Menina do Lado, conheci em Gramado até. É, e é uma pessoa brilhante. Foi uma das entrevistas que eu mais me emocionei, assim. É o que eu vou levar até o fim da minha vida, porque o Salvar já estava doente, e ele sabia que iria falecer, mas era um cara muito estoico, né? Muito durão. E a certo ponto, isso eu lembro nitidamente, falei, Fava, a intenção não é fazer mal, a intenção justamente é colocar, mostrar você e colocar você pra cima, né? Claro, um claro, seu. Claro. Se você não tá se sentindo bem, de fato ele não tava, né, muito legal durante a entrevista, a gente para aqui e a gente volta outro dia. Ele falou, não, André, eu quero. Que legal. E foi uma coisa, só de contar disso eu já me emociono, porque é uma coisa tão, tão profunda, Marco, porque essas pessoas, elas ficam muitas vezes relegadas a uma, não digo nem a milésima página, não, elas ficam sumidas, elas ficam apagadas da história, né? Sim, sim. E você tem uma pessoa como ele que tinha uma carreira brilhante, assim, né? De alto e baixo. Uma coisa que eu acho extremamente esquizofrênica, no, em termos de dessas pessoas, por exemplo, que tem a ver com o esquecimento de muitos desses cineastas, é que a gente, vamos até, seria até, compreensível, não estou dizendo que seria correto, mas seria compreensível, de repente, assim, o cara fez um filme lá que outro e ninguém viu, mas o brabo é que o Brasil, o grande parte do público, renega cineastas que fizeram muito sucesso, sucesso popular com seus filmes. Sim. E aí cabe a pergunta, Marco, por que que o cinema popular atemoriza tanto assim a crítica, né? Por que que há esse ranço? Por que não entendê-lo como tal? Né? Ele é uma força do cinema brasileiro, isso é inegável. Né? Existem tantas outras, né? Você pode buscar um cinema mais autoral ortodoxo, né? Uma coisa que você tem. Mas existe o autoral popular também, né? Pelo amor de Deus. Existe, sim. Mazzaropi era autor. Sim, esse conceito de autoria é totalmente equivocado, é anacrônico. Por favor. Né? Então. É incrível. Deixa eu falar aqui um trechinho, tá? Gente, como eu falei que ensaio cinema brasileiro, no caso, vou ler um trechinho do um. Que só pra fazer um plugzinho aqui, até tenho orgulho de ter uma micro ajudinha, né? Porque eu não queria publicar em livro, e eu achei, olha, por favor, as pessoas precisam, apesar de ser bonito dizer que, a gente tá na internet, mas eu acho que muita gente ainda quer ler, né? O livro, quer adquirir livro, quer ter nas quer mãos. Quer ter o livro, sim, claro. Isso. Então, só assim, foi super legal, né? A gente falou com... Falei com o pessoal lá da Stronk, que entrou em contato contigo, e é legal que saiu isso. E só queria ler um trechinho, gente, pra você ter uma ideia do Marco, tipo de texto. Deixa eu só aproveitar o gancho, assim, porque de fato eu te agradeço em público. Não, querida, só pra dizer assim, Só em termos práticos, assim, porque pra quem estiver ouvindo... Pra ter um documento físico, diríamos assim. E publicar um livro, se prepare pras coisas mais esdrúxulas. Eu lembro que eu comparo, sempre já são de fraco, eu comparo o que tu escreve com a gente estar num bar, mas sem aqueles caras chatos que estão já prestes a vomitar. Então, papo de bar, assim, com várias pessoas, mas onde existe uma comunicação, não necessariamente, a gente não precisa concordar, mas existe um debate extremamente sadio. Então, deixa eu só ler um trechinho aqui, gente, um filme que eu mais amo, chama Noite Vazia. Pois não. Então, esse é um trecho do livro dela. Da Andrea. Noite Vazia não é um filme acidental. Não se trata de dizermos aqui alguma coisa sobre a reunião de dois homens que levam prostitutas para uma garçonière e, terminado o tempo protocolar, dirigem de volta para casa levando flores para respeitosas amantes. Respeitosas esposas. Não é bem assim. A princípio, em um dos flashes, nos primeiros 5 minutos do filme, sabemos de relance que são 8 horas e 4 minutos da noite. Gatos, evidentemente, já estão pardos. Diria o boêmio Antônio Maria, alguma coisa vai acontecer. Ou seja, os textos dela sempre dão... A gente começa a ler, depois eu não estava nem interessado em saber sobre tal filme. Agora eu quero, porque ela constrói de forma assim, uma narrativa as tuas análises, né? Não é só um elogio, às vezes até filmes que tu não gosta, aquele papo assim, mesmo a gente não concordando, muitas vezes, a leitura é excepcional. E mais uma aqui, gente, só um pouquinho de um filme que eu adoro também, que é Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, né? É só se lembrar, é o filme mais ambicioso da carreira do Roberto Carlos, e uma espécie de Help misturado com a Hard Day's Night, tudo junto, né? Com o Reis do Yeia. Tá. Então, com a ridícula interdição da biografia escrita pelo pesquisador Paulo César Araújo, Roberto Carlos jogou fora uma parcela, ainda que pequena, da admiração pública por sua incrível trajetória. Além disso, sufocou um movimento espontâneo, honesto, de revisão intelectual de sua obra. E depois ela fala assim, na verdade, a parcela bem pensante da inteligência brasileira conseguiu elaborar o óbvio. Artistas como Roberto, Erasmo, Antônio Marcos, Fernando Mendes e até a tenorinha Wanderleia são simples apenas na aparência, pois ocultam atrás do fenômeno popular uma essência feroz, obsessiva e repleta de vícios e segredos da alma nacional. Brasileiros, todos que somos, reconhecemos neles nós mesmos. Olha, falando sério, de arrepiar, sem puxação de saco nenhuma, maravilha o contexto que coloca isso, e tu dá uma... é como se tivesse assim, gente, vamos parar um pouquinho, né, tirar essas vendas e vamos olhar com carinho a coisa, né, porque pelo menos vai valer a pena, tu não vai ter 2 horas perdidas com o filme que for ver, né, no e, caso. E não interditar previamente, né, porque às vezes pelo mero fato de ser de um fulano de tal ou de Beltrano, o filme já não deve supostamente ser visto. Ou ele já vai ter uma crítica negativa a priori. Claro. Né? A intenção de todo esse trabalho, Marco, é ter esse carinho, né, esse cuidado, mas também ter uma coisa sem ser chapa branca. Sem cabecismo, né? De cobrar também, de botar o dedo na ferida, né? De saber embasar. Os livros, os textos vão muito no caminho da literatura, psicanálise e tal. Saber saltear esse caldo todo e dar ao leitor uma coisa que ele possa entender e refletir, né? Eu acho que e colocar no contexto, né? Colocar no contexto de época, da época também. Isso é muito importante, porque nada mais triste do que, pelo menos é o que eu vejo, né? Um crítico tentando falar só para si mesmo. Claro, para o coleguinha do lado. Ele tem que se comunicar, é papel do comunicador falar com o público leitor dele. Ele não pode pensar tão somente em si mesmo. Será um diálogo e não um monólogo, né? Exatamente, né? Um compromisso nosso. Precisa ser assim. Era o contrário da coisa crítica. E assim, é uma trilogia, mas o terceiro livro, o primeiro ensaio do cinema brasileiro, dos filmes silenciosos ao século XXI, né? Fala um pouco o que você pode esperar no segundo e no terceiro. O terceiro não foi lançado ainda, né? Não, o terceiro ainda não, mas já estou preparando. Sim. Então, nesse primeiro volume, o que a gente fez? Nós pegamos desde o início, lá da Era Silenciosa, do século XIX, até a vésperas da porno chanchada, então até o final dos anos 70, né, o declínio da porno chanchada. No segundo volume, são dos anos 80 e 90, que aí já dá para encarar como é que foi esse declínio da porno chanchada, né, é um pelo mais erótico, a tal da retomada da Embrafilme. Calota Joaquina e tudo mais. Como, perdão? Calota Joaquina. Sim, Calota Joaquina, né? E para-se ali por 99. Né? Até essa... No caso, Central do Brasil, né? A última... ali o finalzinho do livro, o último ensaio. O terceiro volume provavelmente vai sair esse ano. Vai pegar desde esse ponto, né? Deixado para Central do Brasil, ou seja, desde os anos 2000 até a idade atual, até o momento contemporâneo. Então, é uma maneira de a gente ver pesquisa, todo o cinema brasileiro. Na pesquisa do terceiro livro, quiseste cortar teus pulsos muitas vezes ou não? Olha, já tentei algumas vezes, mas francamente vem uma luz, parai, não prossegui, não façais. Querida, assim, ó, eu tenho que reconhecer uma total ignorância a teu respeito, a gente já trocou meios atentos, mas eu não sabia do teu lado escritora. Então, pulando agora, já que afinal o teu primeiro livro, Longa Carta para Mila, foi escrito mais ou menos, quando tinha um ano, o teu blog de pesquisa de cinema, que é o Estranho Encontro de Novo, só fala um pouquinho o que é o Longa Carta para Mila e depois fala do Rainha, que é o teu livro de 2017, lançado há cerca de 10 meses. Sim. O Longa Carta para Mila é um livro de ficção GLS, né? Então ele foi lançado em 2006, quando o mercado ainda estava bem desaquecido, e é uma coisa que sempre me inquietou bastante, por que não tratar, falar sobre esse público de um modo sem ser paternalista, né? Falar abertamente em uma estrutura de ficção, né? Então Mila é isso, né? E é mais assim, para tocar em meninas mais novas, né? Que estão às vezes numa fase de problemática de autoaceitação e tal. O segundo livro, né, de Rainha, então, que é o Rainha, saiu esse ano, agora 2017, e quem escreveu a maior parte foi o Carlos Ormond, que é meu marido. Ah, eu prestei assessoria GLS, digamos assim, da história. A consultoria GLS. Research, pesquisa de campo. Isso, exato. Tá. E assim, a gente está com muitos projetos em relação a esse livro e aos pouquinhos a gente vai comentando mais sobre ele. Tá, mas pode boas. Dizer, o Rainha já foi lançado, sobre que só fala assim, pode colocar assim, a premissa? Claro, é um livro também de ficção, e ele é mais na linha de um policial vertiginoso, né, e uma espécie de road movie, né, versão livro. E muita coisa de sexo, de crime, de brutalidade, com mulheres. Né, contra mulheres. Perdão? É basicamente sobre crimes contra mulheres, uma investigação sobre crimes contra mulheres. Não, praticado por elas, por nós também, mulheres. Sim. Então, uma chave de galão, né? Uma maneira de se falar sobre vários pontos da violência, né? Isso sim que é igualdade, né? Não serem apenas vítimas também, né? Sim. Tá, o caminho é esse. Assim, há um tanto de, de vítimas que também são, né? Mas também Perdão, fala de novo, querida. Desculpa, perdão, é como vítimas e também como autoras, né? É um caos democrático, digamos assim. Entendi. A perversidade democrática, né? Estou completamente. E acontece muita coisa, viu, Marco? Acontece muita coisa. É mesmo? Exato. Fala, por favor, porque a gente sabe, né? O pessoal que está ouvindo, alguém está sacando também o teu amor pelo Calmon, falar também do Alberto Salvar, né? Obra do Calmon, do Alberto Salvar, e, obviamente, Walter Ucuri. Agora, deixa eu só complicar um pouquinho a tua vida, a gente cair fora. Me diz assim, 5 filmes que tu adoras, tá? Mas que não seja de um desses 3. Bom, vamos lá. Pode até ser adorar, obviamente, pelas razões, entre aspas, erradas. Sim, mas sim. Assim, que tu acha assim, entendi. Que merecem ser vistos. Olha, eu vou quebrar um pouco a ordem dos contentes. Assim, eu vou sempre na coisa inesperada. Tá, Eu acho que o Guarani da Norma Bengel vale a pena ser visto como uma espécie de anti-exemplo. Né? Okay. É um filme um tanto trash que marcou, de certa forma, né, o cinema brasileiro. Isso aí, inegavelmente. Então vamos lá, Guarani da Norma Bengel. O segundo, não em ordem de preferência, mas que eu estou lembrando, As 4 Chaves Mágicas, do Alberto Salvar. Né? Eu acho que é um filme que vale muito a pena ser citado. É, trata dessa questão do infanto juvenil. Só assim, querida, falando sério, não leva mal, a gente tem que seguir regras aqui. Eu te pedi que não fosse nem do Salvar, nem do Fontoura. Ah, perdão. Por favor. Bom, Rainha Diaba. Isso aqui. Rainha Diaba, pode ser? Hã? Fontoura. Rainha Diaba do Fontoura, pode ser? Claro. Então tá bom, tá permitido. Tá. Olha, Rainha... queridos espectadores, vejam Rainha Diaba, do Antônio Fontoura, um grande clássico do cinema. Milton Gonçalves matando a pau. Sim, o Milton Gonçalves está possuído, né, por uma entidade profunda ali, e todo o elenco também está vibrante, está uma coisa espetacular. É um filme que marca muito a ficção e a violência no cinema brasileiro. Bom, são quanto 4? Eu pedi 5, né, se não for complicado cinco. Muito a sua vida. Olha, é que aqui é ao vivo, né? Não tem problema. Vamos Central do Brasil, para puxar mais para cá, né? Para anos 90, para versão mais moderna do cinema brasileiro. Guarani, Rainha Diaba. Rainha Diaba, Central do Brasil. Ah, Central do Brasil, tá. Central do Brasil, vale a pena, porque você pode discutir o filme sobre vários anos, especificamente a questão do pai, o pai inexistente, né? E esse substituto muito cruel que é a Dora, né? A escritora das cartas. Feita pela Fernanda Montenegro. Muito embora possa até ser, tem essa camada, assim, é um filme que fez muito sucesso e tal, mas a gente, independentemente disso, é preciso também saber olhá-lo, né, com todo o cuidado que ele merece. Eu só queria mais Otton Bastos naquele filme, por favor. É tão pouco Otton Bastos. Sim, verdade. Tá. Mas tem esse mito, assim, do pai que eu acho muito bonito, Marco, assim, acho que essa, a busca pelo... do menino, né? Pela e essa paterna, relação, né, muito perversa da Dora e no final nem sempre é tão feliz, né? Essa coisa é boa do final que não é muito feliz. Assim. Eu acho que o cinema brasileiro também pode encarar por aí e devia, né? Nem sempre a felicidade é eterna, né? Bom, um outro filme recentíssimo é Gabriel e a Montanha, né? Do Felipe Barbosa, salvo engano, é Barbosa, sobrenome. E recentemente, foi do ano passado, filme muito bom, cineasta novo, ele lançou pouco tempo antes do Casagrande. Era uma linha um pouco mais intimista, mas o grande barato do Gabriel Montanha são os planos, assim, muito vigorosos, né? Uma boa movimentação de câmera, e essa questão de um rapaz, um moço aqui do Brasil, que foi tentar a vida, tentar uma aventura fora do país, e as consequências... Aí as consequências nem sempre foram tão satisfatórias assim, né? Acho que... E foi, ao mesmo tempo, também uma ode do diretor ao rapaz, que era um amigo dele de faculdade. Né? Bom, como a faculdade era PUC, onde eu também estudei, a PUC do Rio, eu vou citar um que é bastante controverso, mas que vamos botar nessa lista também, que é o Tropa de Elite. Ah, Tropa de Elite é outro, né, outro grande fenômeno brasileiro. Ele é diferente do Gabriel Montanha, que eu acabei de falar. O Gabriel Montanha é uma coisa mais intimista, né? Esse não, é um espetáculo da ultraviolência, né? É, que bebeu muito na fonte dessas pessoas todas que a gente falou antes, com o próprio Calmon, com todas de alguma Calmon, maneira, mas mais o Calmon, né? E um pouquinho da República dos Assassinos, não acha? Oi, perdão. De repente, um pouquinho, de repente, do República dos Assassinos, do Fontoura, sim, um pouquinho aquele pique também, né? Sim, sim. Eu já vi declarações do diretor no sentido de que ali teria sido uma reinvenção da roda. Nunca teria havido um cinema sob o olhar do policial. Porque o Tropa de Elite é o Capitão Nascimento, né? Ele personifica o filme, ponto. Só que isso não é verdade, né? A gente tem toda uma tradição de filmes que são justamente sobre o viés do policial. O Mariscou, por mais corrupto que fosse, era policial. Era policial, né? E teve essas pessoas todas que lutaram contra essa estigmatização marxista, claro, né? Existem claro, muitos vieses, assim, de interpretação. Então eu acho que esses cinco filmes... Tá. Eu vou dizer que meu lado Nostradamus, meu lado profeta tá capenga, eu jurava que ia citar um que tu adoras, eu sei, que é O Ódio, do Paulo Motsky, né? Que a sua entrevista é ótima. Eu também tive a honra de entrevistá-lo, que é um filme muito legal, muito legal. E inesperado, né, Marco? Inesperado. Hã? E totalmente inesperado, né? Sim, porque sim, ninguém sim, vai sim, imaginar sim, que o Mosse, o galã da pornô chanchada, fosse fazer um filme tão cruel, sombrio, né? Duro, pesado, né? O Davi Cardoso Carioca, assim que eu o chamo. Nascido sim, em Israel. Sim, tem a ver. O Mosse é mais cara de pau em certas coisas, né? O Davi, né, até teve mais sucesso, digamos, econômico, essa produtora e tal. Mas o Mosse tem uma história de vida bem bacana, bem interessante. Pois é. Querida, então, só dá assim o teu... A seção do teu blog, ela tem links ali para poder comprar o livro ou não? Um tempinho, eu não estou me lembrando se isso tem no teu blog. Olha, colocando no site, no Google, você surtando André Ormon ensaios, já vai aparecer o livro. Tá, então, fácil, gente, Ormon, é tá, gente? O, R, M de Maria, O de Osvaldo de novo, N de nada, D de Davi, D mudo. Sim. André Ormon, não é André Iá. André Ormon. Então, quer dizer, fala o endereço do blog, por favor. Então, é o www.estranhoencontro.blogspot.com. Okay. Lá tem grande parte dos textos estão ali, né? Mas também, como a gente começou no início da entrevista, tem colaborações em outros lugares. A Cinética, por exemplo, é um desses lugares, um dos sites que eu colaboro já há muitos anos. Tem textos também sobre o cinema brasileiro, outros sobre estrangeiros. Na Folha também faço um apanhado de outros gêneros, não só de origens, né? Não só o brasileiro. Então são linguagens diferentes, mas sempre nesse sentido de mostrar os filmes de uma maneira ampla, né? E tentando cobiçar o leitor para gostar dos filmes, né? O crítico que, repito... Uma isca positiva, né? Exato. Pro bem ou pro mal, né? Porque, de fato, não é ser chapa branca, não. Jamais, em tempo algum, a pessoa que quiser ir por esse caminho rejeitou o rótulo de crítico. Esqueça, você deixou de ser crítico. O crítico tem um papel de reflexão. Sim, né? E não é assessoria de imprensa, né? Não, jamais, em tempo algum. Tanto é que eu sou bastante caxias nesse sentido. Sim, nada contra quem é assessor de imprensa, mas está dizendo o enfoque aqui não é esse. É, né? Na crítica jamais pode ser, senão deixou de ser crítica. Então, tem obviamente, Ensaio de Cinema Brasileiro 1, Ensaio de Cinema 2, Ensaio de Cinema Brasileiro, pela Editora Estranho, e em breve o terceiro, citei também os livros de ficção dela, Longa Carta para Mila e o Rainha, e obviamente um Estranho Encontro, o blog dela. Querida, assim ó, de coração, muito obrigado, a gente já tem trocado e-mails há alguns anos, mas nunca, a gente nunca tinha conversado, né? Sim, sim. Então, quero dizer, assim, de coração, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, tá bom? Obrigada, Marcos, foi um prazer. Tá, obrigado, querida. Tchau. Com você. Tchau. Marco Antônio. Oi. Tudo bem, queridão? Tudo. Vamos nessa, meu amigo. Vamos, então, agora na arqueologia musical. Marco 50, Antônio, gente, está em Embalo de Carnaval. Oi, é o Marco Antônio de Colombina. Oi. E o Renzo Mora de Pierrot. Pescador granfino, só conta larota, e vai pra pescaria de canis e champanhota, e vai pra cabo frio, e vai pra cipitiba, mas não pesca nega de e chamarota, e vai pra Cabo Frio, e vai pra Sepetiba, mas não pesca neta de Pitiba. E cocococoroca, cocococoroca, e passa o dia inteiro dando banho na minhoca. E cocococoroca, cocococoroca, e passa o dia inteiro dando banho na minhoca. Pescador grandino, cocota lorota, e vai pra pescaria de canis e champanhota, e vai pra Cabo Frio, e vai pra Sepetiba, mas não pesca neta de Pitiba. Deixe os bons tempos rolarem na Showtime. Marco Antônio. Canção de 55, Pescador Crampino. Tá? É, foi ver do Carnaval de 56. Isso é pro pessoal. Enquanto eu tô tocando essa música, tem que ver um monte de gente me escrevendo. Marco, mas agora Enterro dos Ossos. Por isso mesmo, é pro pessoal que, né, tá o tempo todo com o caniço na mão, dando banho na minhoca. Exatamente. E olha, tem gente que tá dando banho. Tem gente que começou na sexta-feira e não tá hoje dando banho na minhoca. Isso aí. Essa canção, falando sério, essa canção é sensacional. É de 55, como eu falei. Quem cantou foi Emilinha Borba, grande Emilinha Borba, não, um dos maiores sucessos dela. A gente vai ouvir uma outra marchinha, um trechinho daqui a pouco, que é Pensar Professor, que é no caso do Carnaval de 61, feito canal 61. Eu vou falar um pouquinho dela, que ela, o nome dela de batismo é Emília Savana da Silva Borba, nasceu em 1923, faleceu em 2005, aos 83 anos, ela nasceu no bairro Carioca da Mangueira, em 31 de agosto de, obviamente, como eu falei, 23, e foi interessante, foi no mesmo ano da chegada da radiodifusão no país, né? Ela cresceu cercada pelo samba, também enfrentou, obviamente, contrariedade da mãe, que ela tinha desde pequena sonho de ser cantora, e aquilo, obviamente, aquilo era basicamente assinar um atestado de ser prostituta naquela época, né? Ela se apresentava em programas de auditório de calouros, ganhou o primeiro prêmio dela aos 14 anos num programa na Rádio Cruzeiro do Sul, era, o nome do programa era Hora Juvenil. E quando ela foi trabalhar no Cassino da Urca, ela teve que mentir a idade, porque ela não tinha 18 anos ainda. Protegida, de certa forma, da Carmen Miranda, porque a mãe da Emilinha era camareira da Carmen Miranda, então foi a Carmen que dava força para ela, olha, tem que fazer teste, que tem que fazer teste porque tem esse futuro. Outros sucessos da carreira da Emilinha Borba, Escandalosa, Aqueles Olhos Verdes, A Chiquita Bacana, Catito. Interessante é que uns 3 anos antes dela falecer, ela, para conseguir vender os discos dela, ela montou uma banquinha na rua, no Rio de Janeiro, e estava de camelô, literalmente vendendo. Me lembro de uma reportagem, ela faleceu em 2005, eu acho que deve ter sido lá por 2003 ou 2002, ela dizendo que estava vendendo no mínimo 100 discos por dia, literalmente por um preço, na época, irrisório, né, porque ela eliminou o chamado middleman, né, o intermediário, e disse que era muito bom poder ter um contato direto com o público de novo. Então, quer dizer, grande Emilinha Borba, a canção que a gente vai ver um trecho agora, Pensar Professor, foi lançada num filme chamado Virou Bagunça, que é um filme do Watson Macedo. Só para dizer uma coisinha, citar uns filmes assim que ela pode, que ela aparece e pode ser ouvida. É Avisa aos Navegantes, É Fogo na Roupa, Mulheres à Vista. Este Mulheres à Vista foi até coescrito pelo Chico Anísio, Carnaval em Marte. E na trilha sonora apenas ela pode ser ouvida no filme Cala a Boca e Teuvina, que é uma comédia protagonizada pela Dercy Gonçalves. Vamos tocar um trechinho do Pensar, professor? Senhoras e senhores, concentrem-se. A senhora ali. Professor, eu queria saber se... Pensar, minha consulente. Pensar, professor. Pensar. Pensar, professor. Pensar. O que ela quer saber? Eu não posso falar. Pensar, professor. Pensar. O que ela quer saber? Eu não posso falar. Ela quer saber se vai cair. Ou se vai ficar pra titia. Quer saber se ele vai voltar. Vai, ele vai voltar sim, já voltou. Depois do carnaval ele tá aí. Vai estar em pedaços. Vai, mas vai voltar. Vai estar em ruínas. Que nenhum pessoal que a gente conhece, é um pessoal que trabalha até pela rádio, que às vezes o pessoal até grava vídeos, o pessoal dormindo no sofá da rádio. É, né? É um pessoal, o pessoal vai pra folia, correto? Folia de momo e volta arrebentado, correto? É, como aqueles que moram no litoral. E, isso! Tem um pessoal também que mora no litoral, tem. Qual cidade mesmo? É Guarujá. Guarujá. Guarujá, isso. Tem pessoal que... E é ruivo. 2 metros. É. Não, bem fácil, não tem como não marcar, correto? Verdade. Tá. Vamos lá? Vamos lá então, anos 60, gente. Started with a funny little ad in the paper. The ad said, I need an ambitious young man. You better come just as quick as you can. I jumped into my car, I got there in a hurry. Saw a little old man looking mighty, mighty weary. He took a look at me and shouted, fiddle-dee-dee. I got me a new employee. So now I'm the sorcerer's apprentice. I got the craziest gig in town. My work is really play in a voodoo kind of way. You better think twice before you put me down. The sorcerer, he took me on a guided tour. He told me, boy, if you study, you'll succeed for sure. Clean that crystal ball and the cauldron too. Make sure my chemicals are ready when the time is due. I'm gonna teach you how to be a magic man like me. Cause pretty soon I'm heading for eternity. Before I go, you got to know the way that magic's made. I got to teach you the tricks of the trade. So now I'm the sorcerer's apprentice. I got the craziest gig in town. My work is really play in a voodoo kind of way. Think twice before you put me down, girl. Now there's a little girl who lives right down the street. She's curvy and she's cuddly and she's oh so sweet. I'm waiting for the next full moon to shine. Before I make her mine with love potion number 9. And there are one or two guys who used to put me down. I'm making fun of me and calling me a clown. They're gonna look mighty funny come next Halloween. It feels funny when your face turns green. So now I'm the sorcerer's apprentice. I got the craziest gig in town. My work is really play in a voodoo kind of way. You better think twice before you put me down. So now I'm the sorcerer's apprentice. Yes, now I'm the sorcerer's apprentice. Marco Antônio. E aí, essa canção, a gente já está nos anos 60, é a canção chamada Sorcerer's Apprentice, de 63. A tradução literal seria Aprendiz de Feiticeiro. O grupo é The Vikings, teve várias grafias, né? Del com dois L's, sem hífen, com hífen. A grafia assim, mais conhecida, que era ela, D-E-L, né? Hífen Vikings, ou Vikings, né? O maior hit deles foi Come Go With Me, ainda na década de 50, uma canção de 56, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, que eu posso falar. Foi um grupo que, de início, assim, parece que o típico grupo da virada dos 50 para os 60, mas eles foram um dos primeiros grupos com integração racial. Tinha um branco, três negros e um hispano, né? Quer dizer, o que os americanos chamam de latino, normalmente gente com ascendência indígena, normalmente da América do Sul ou da América Central. Então, no caso, os integrantes originais, Liz Levine, Shelley Wingrovsky, Lewis Macmillan, Bobby Walker e Arthur Martinez, ou Martinez, né? Então imagina só ele se apresentando em alguns lugares nos Estados Unidos e não podendo nem ficar todos no mesmo hotel. Uns tinham que ficar, imagina, em hotéis que aceitar só para colored people, né? Só para gente de cor e vice-versa, porque era a segregação racial da década de 50 nos Estados Unidos era gigantesca. O que mais pode dizer? Podem ser ouvidos em trilhas sonoras como o filme American Graffiti, né, Loucura de Verão, que se passa em 61. American Hot Wax, no Brasil, era Vivo Rock and Roll, que é sobre o DJ que inventou a expressão rock and roll nos anos 50. The Hollywood Knights, no Brasil, era Os Cavaleiros de Hollywood, que se passa em 65. Num drama chamado Oh What a Night, a primeira vez de um adolescente, que se passa em 55. Então, esse grupo pode ser ouvido em várias trilhas sonoras, normalmente de filmes que se passam na década de 50 ou no começo dos anos 60, né? O Loucura de Verão se passa em 61, mas tem bem um climão ainda anos 50. Vamos ouvir um trechinho, por favor, do Come Go With Me. Vamos lá. O maior sucesso dele. Dum, dum, dum, dum, dum, didoobie, dum, dum. Marco Antônio. Fez muito sucesso. Vamos pular agora para os anos 70, por favor. Vamos nessa, que é vamos boa lá. Peça, peraí. 77, a canção. Ano que o Marco Antônio nasceu. Nem para mim que eu gosto, mas tudo bem. Obrigado. Sexy dog and love. Adoro essa música e tá na nossa programação, viu, Marco Antônio? Essa canção aí não fez Fantástico, não aconteceu como, nada. Fez sucesso mundial, né? A cantora é Cláudia Berry, Berry como Berry White, B-A-R-R-Y, mas muita gente até tem dificuldade de achar quando pesquisa, porque a grafia do nome dela é C-L-A-U, D de Davi, J de Joca e A, Cláudia Berry. Né? Essa canção é de 77, Sexy Talking Lover. Basicamente quer dizer que está falando de um cara que tem lábia, né? Um cara que sabe falar sensualmente para ela. O nome dessa cantora que eu falei, Cláudia Berry, ela nasceu em 52, na Jamaica, se mudou com a família aos 6 anos de idade para Ontário, no Canadá. Depois de se formar no segundo grau, ela se mudou para Londres, onde virou atriz em musicais de teatro. E depois de fazer tour por toda a Europa com peças, ela acabou aos 23 anos, ou seja, 75, se mudando para perto de Berlim. Né? Uma trajetória não tão diferente assim, tanto que ela foi também diva disco, da Donna Summer. Até por sinal, claro, Donna Summer teve muito mais sucesso, mas que a Donna Summer na verdade estourou, começou a carreira assim como cantora mesmo, com mega sucessos, foi na Alemanha também. Então, e também só uma diferença, claro, a Donna Summer nasceu nos Estados Unidos, mas tem até clipe da Cláudia Berry na internet, cantando com uma flor na orelha, assim, parece paca cena da Donna Summer no Até Que Enfim Sexta-feira. Eles tentaram assim, empurrar bastante esse lado sensual, e ela tem um vozeirão, né? Deixa eu ver, ela estrelou um filme alemão, um drama alemão nos anos 70, chamado A Faux Pas de Deux, apesar do nome francês, era alemão. Co-produziu e dirigiu recentemente um documentário chamado Losing Paradise and Music, que é sobre o atual cenário musical e dançante da juventude jamaicana. Ela pode ser ouvida num filme na trilha sonora de um filme chamado Rapping. Antes do filme Breakdance, teve um filme chamado Rapping, com um cara que hoje em dia é um grande diretor, o Mario Van Peebles, estrelando, um filme de 84, financiado por quem? Pelos primos Menahem Golan e Yoram Globos. Exatamente. E com um micro sucesso do rap, eles pensaram, agora vamos fazer breaking, né? Eles fizeram, no Brasil era breakdance, e depois de ter tido tanto sucesso, eles fizeram breakdance 2. Né? Isso aí, eles pra pouco esperto, não tinham nada. A Cláudia Berry também está na atenção lá do filme A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy, e num filme mais recente chamado No Balanço do Amor. Ela teve duas canções que entraram na Billboard, na lista da Billboard, nas 100 mais tocadas. A primeira sendo Dancing Fever, e a gente vai ouvir um trechinho agora, que é Boogie Woogie Dancing Shoes, que é sobre um sapato que ela está usando que fazem o cara dançar. Então vamos lá. A pessoa dançar. Vamos ter aqui um trechinho. 78. Ela pegou a disco. Ah, era a disco, né? Isso. Obrigado por tirar a canção logo, porque apesar de ter feito bastante sucesso, principalmente no Canadá e na Alemanha, eu acho essa canção Boogie Woogie Dancing Shoes, assim, eu acho com todo respeito, tenebrosa. tenebrosa mesmo. E me lembra um pouquinho aquela Automatic Lover. Aquilo é horrível, aquilo é uma desgraça. Na minha opinião, pelo menos, o Automatic Lover, no final ele vira bacana com couro, mas esse aí é só aquela tecnologia assim de 1977, assim, tentando fazer um lance meio ficção científica. Ah, me desculpa, não dá pra querer. Mas, vamos pros anos 80, então? Olha, só de ficção científica, só Clouds Across the Moon, só. Exatamente. Só, exatamente. É a única que deu certo. O brabo é que é que a ficção científica é para ser, né, alguma coisa, tipo assim, para a gente imaginar como vai ser no futuro, obviamente eles erravam sempre, né, e fica datado depois de poucos anos, né. Então, tu olhar hoje em dia, assim, inclusive até o grande Ennio Morricone, né, fez trilha sonora para filme de ficção científica, por exemplo, italiano, um filme chamado Humanoide, tá? Tu tens que ouvir hoje em dia a trilha sonora dele. É cheio desses... Cara, é a coisa mais horrenda da face da Terra. Vamos lá pro escândalo. Vamos. Anos 80, gente. Marco Antônio. Aí, esse grupo Scandal, mesmo ano pronunciaste, aí o vocalista Perry Smythe, o pessoal às vezes confunde pelo nome Perry Smith, não tem nada a ver, a Smythe é S-M de Maria, Y, T de Thiago, H, Perry Smythe. Essa canção de 84, Acho um rockzinho básico bem interessante. O nome é Tonight, né? Hoje à noite. Um dos sucessos do grupo com a Patti Smith à frente foi The Warrior, O Guerreiro, que é de 84. Já vai ver um trechinho daqui a pouco. Deixa eu ver. Interessante é que a Patti Smith nasceu em 57 no Brooklyn, em Nova York. E quando o Debbie Rock estava com o ego às alturas, quebrando pau com o dono da banda, né, o Eddie Van Halen, o dono da banda Van Halen, também com o ego nas alturas, e caiu fora da banda, ela foi convidada pelo Eddie Van Halen para ser a vocalista. Ela disse que na época ela estava grávida e achou que não queria se mudar para Los Angeles, e via que o pessoal estava sempre quebrando pau na banda, e ela até disse que de repente foi uma burrada na vida dela, que ela estaria multimilionária. Mas ela bem não aceitou o convite, e daí entrou o Sammy Hagar, né? Fez uma carreira de sucesso, já tinha uma carreira de sucesso mediano na carreira solo, e daí com o Sammy Hagar, quando daí capitaneou, diríamos assim, o Van Halen, ficou um grande, grande sucesso. A banda Scandal começou em 80, né? E vale dizer que em 83, o guitarrista da banda, por uns meses dessa banda que a gente ouviu agora, foi o Bon Jovi, John Bon Jovi. A Patti Smith casou com o Richard Hell durante um tempo. Ele foi um dos maiores nomes, o proto-punk, assim, quando o punk praticamente não tinha, quase que não tinha nome ainda na costa leste dos Estados Unidos, à frente de um grupo chamado Television e Voidoids. O ex-marido dela, e daí desde 97 a Patti Smith está casada com o bad boy do tênis, o John McEnroe. Então, vamos ouvir um trechinho, por favor, do The Warrior de 84. Marco Antônio. Então essa a banda Scandal com a Patti Smith à frente pode ser ouvida na trilha sonora de um filme chamado Easy Money, no Brasil era Tudo por uma Herança, que é com Rodney Dangerfield e o Joe Pesci, bem antes do Joe Pesci ganhar o Oscar. A Patti, carreira solo, está nas trilhas de Clube dos Pilantras 2, 8 Segundos, que é um filme até muito bacana sobre um campeão de rodeio com aquele ator Luke Perry, que era o galã, um dos galãs do Barrados no Baile, e a Armageddon. Então, é isso aí, gente. Quero agradecer a força, e também só queria dar um agradecimento, se me escreveram para mim, a Catarina Moraes, de Campinas, mandando um abraço, a Ivone Moura, de Bertioga, e o grande Chico Noronha deu uma força até na divulgação, com a foto, que eu não estava conseguindo recortar, a foto da apresentadora e blá blá blá, e ajudou. Então, obrigado pela força. Ô Marco Antônio, nós precisamos qualquer dia fazer aqui um especial sobre música de corno. E a gente pode começar com Rupert Holmes, com Rim. Rim, tá? Rim, por sinal, não tô mentindo. Estava ouvindo no feriado a música Rio, ouvindo com o meu amigo Noronha, e a gente já tocou até uma vez no programa, já. E ela toca de vez em quando na rádio, toca, né? Toca, mas... Eu acho que eu já ouvi, tipo, 3 da manhã, acho que entre... Sabe, o pessoal da rádio, ele assim, acho que o pessoal foi treinado no Day Code, eles gostam de massacrar as pessoas. Então o cara chega às 3 da manhã, liga a rádio, chega em casa, sai na frente do computador, liga a rádio e literalmente está tocando Rim, que é uma música basicamente falando que o cara está rastreando até cigarro, tipo assim, a marca do cigarro que eu achei ali não é minha, quer dizer, é para o cara cortar os cursos mesmo. Mas ó, boa ideia, vamos falar mais sobre isso. Vamos falar. Então até quinta-feira. Até quinta-feira, Marco. E até mais, gente. Abraço. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de...